Rapaz, a presença do bem. O bem é Deus em nós. Deus em nós. Deus vê tudo certo, meu filho. Tudo certo. Deus vê tudo certo. Esse grande universo, essa grande consciência vê tudo certo, porque está tudo certo mesmo na grande caminhada da vida. Você não tá, quando na hora que você não respeita a verdade do outro, você também não respeita a sua, porque quando você ataca o outro, o próximo é você. Porque na hora que você está atacando o outro, quando você ficar só e você errar, que você acredita no erro, você acredita que não está fazendo certo, quando você errar, você vai se julgar muito mais que você julga o outro, e você é seu pior inimigo. Não tem inimigo pior no mundo que você. Você vai se chacoalhar, você vai se acabar, você vai se pôr para baixo. E você é responsável por tudo que atrai, por tudo que vive nos planos que está. Automaticamente você vai abaixar seus campos vibratórios e vai ficar amargo. Quer dizer, você vai se pôr numa pior. Você é o seu pior inimigo. Por isso que eu falo. Prefiro um ateu que acredita no seu poder interior, que acredita em si e deixa a fluidez da sua vida acontecer e trabalhar com dinamismo muito maior do que um religioso que fica tanto ali pondo força, cobrando. Aquelas crenças que ele tem, seja Deus, seja as entidades, e pôr só a culpa nos outros. E daí, quanta coisa. Mas é que ele às vezes acendeu uma vela com o coração. E você fez tudo, entregou um monte de coisa, coloca adesivo nos carros, faz tudo. Na minha vida dos guias, sua vida dos guias, coisa nenhuma, que na hora que nós falamos você nem ouve. É na hora que você fala, nem ouve. Sua vida só é dos guias quando você consegue seus bens material, quando você consegue vencer as coisas que você quer. Quando você está lá ruim. Às vezes a vida da desgraça você está reclamando. Não estou dizendo que é todo mundo, vocês não distorcem o que eu estou falando. Não estou dizendo que é todo mundo, estou dizendo aqueles que são. Então é observar. A coisa não é só oferecer, vende arma. A gente dá muito mais valor para quem dá arma. Às vezes a pessoa não tem crença nenhuma, não tem coisa nenhuma, mas ela está inteira de arma ali e vai muito mais. Às vezes tem muito espiritualista aí, muito religioso, que tem ideias fabulosas, muito abertas, né? Que realmente está querendo tudo isso que eu quero, a paz mundial, tá? Você quer a paz mundial, você quer a melhor, mas espera aí, como que você está lidando com o outro no dia a dia? Como você está lidando primeiro com você? Porque primeiro com você, porque Deus mora aqui dentro, então como que eu estou tratando esse Deus? Como que eu estou tratando esse Deus interior? Estou tratando com respeito? Eu estou me colocando a respeito? Eu estou me colocando no melhor? Para que o mundo, para que depois. Porque eu só. Olha, aprendo uma coisa. Vocês aprendem uma coisa. Eu só trato o outro com respeito, com aceitação, com melhor, quando eu trato eu. Porque quando eu não trato eu vou exigir do outro. Eu posso fazer o bonitinho, né, que vocês fazem, eu posso fazer o certinho, mas na hora que não fizer realmente o que eu quero, eu vou ficar. Posso me atacar, mas vou ficar magoado, vou ficar chateado, vou ficar emburrado, vou levar aquilo para vidas e vidas. O que podemos fazer para cada vez mais evoluirmos? Eu te responderia o seguinte: sermos nós mesmos, entendemos que tudo que somos está correto. Que não há por que brigar consigo, por que se culpar, por que se cobrar tanto. Eu sou o que sou. Todos nós somos viajantes das estrelas, estamos sempre aprendendo muito, indo para lá, vindo para cá nessa eternidade da vida, que é rica demais. Não há momento errado de nada que fazemos. Chegando, tudo bem, meu filho? Graças a Deus. Amém. Amém. Oi, graças divino. Ai, ai, louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Eita, coisa boa. E poder trabalhar, né, meu filho? Eu gosto muito de trabalhar, então vamos trabalhar. Estamos aqui para o trabalho. Eita, estou me acomodando aqui no moço. Me encaixando direitinho. Me deixando mais afinizado. Ai, ai. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco, falar um pouquinho com você, desculpa aí, e vamos lá, meu filho, bota. Qual que é o nome do senhor? Eu sou pai Joaquim de Aruanda. Pode-se dizer que incorporar é uma arte? Ai, não sei, vamos lá, né, será que incorporar é uma arte? Você fala pro médico ou você fala pro espírito? Pro espírito. Ah, pode-se dizer que sim, viu, meu filho? É algo tão comum, mas requer uma habilidade. Pois, o que parece às vezes simples para vocês aí, a incorporação, o fato da gente vir se comunicar, até é simples, mas requer uma habilidade do espírito estar bem preparado, do espírito saber se envolver bem, do espírito, lógico, o médico também tem sua contraparte. Mas o espírito também está se agregando, adensando a uma dimensão, adensando a outra mente, se conectando bem com aquela outra mente. E se ele não tiver uma habilidade para isso, ele pode ficar na volta, meio, podia-se dizer, perturbado, entendeu? Então todos nós que trabalhamos e nos iniciamos para esse trabalho, quando trabalhamos diretamente com vocês, temos um estudo, um preparo muito grande. Não é só chegar chegando. Tem espírito que chega chegando, mas o espírito também está às vezes pior do que o médico que ali recebeu ele. Eu digo, é uma arte, mas não é tanta coisa, né? Certo. O senhor vê uma diferença em como se compreende a roupagem do preto velho hoje comparado com 50 anos atrás? Ah, vejo sim, meu filho. Hoje vocês estão com a mente mais aberta, né? Hoje não se necessita tanto ficar dentro do arquétipo do preto velho, tanto preso a um estigmata do escravo que tem que estar todo duro, que tem que estar não sei o que lá. Hoje se entende que aquele espírito tem muito mais a oferecer do que há 50 anos atrás vocês entendiam que aquele espírito era o espírito baixo espiritismo, era espírito só de coisa, só para determinado tipo de situação, só de limpeza, já não era espírito muito evoluído, era um espírito que estava numa caminhada, tanto na caminhada, lógico, mas via-se um espírito muito pequeno. Hoje já tem uma diferenciação que se tem uma ideia e está se abrindo cada vez a mente que não existe esse espírito pequeno, né? Todo mundo é igual. Não está aí para aprender na vida. As pessoas que julgam muito, mas está se abrindo muito. Hoje se abre muito e vai se abrir mais. Que cada vez mais nós estamos vindo para desmistificar, para tirar esses véus dos olhos. O mundo normal nos atrai, enquanto atrai, nos distrai. E porque nos distrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar. Sinceramente, Deus me livre de ser normal. Falou um irmão chamado José Hermógenes. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas colocações, pai Joaquim? Oi, eu ia dizer que é bonito o que ele disse. Olha, o mundo, quando você adensa a matéria, né, na reencarnação, nesse plano que vocês vivem, ele tem muitas ilusões. E dentro dessas ilusões, realmente, como disse nosso irmão, ele há a propensão para distração. Pois quando se volta para cá, pelo fato de esquecer muitas coisas, né, de adormecer as lembranças do passado, e de ficar com uma visão muito, muito pequena da coisa, e de fato vocês veem tudo muito pequeno, não vê com os olhos da alma, vê só com os olhos da vista. Então, quando você está pensado dessa forma, você entra em muitas ilusões da mente, muitas ilusões do ego. e acaba se distraindo por essas falsas situações, essas falsas distrações, e vai se perdendo. Mas é um caminho, né? É um caminho natural das coisas. Quanto mais vocês abrirem o coração, mais ficar preso ao normal, como disse o nosso irmão, o que seria o normal? A tentar se encaixar nesses ideais da vida, mas vocês vão ficar presos aí nos dois e vão ficar insatisfeitos e totalmente infelizes. Quanto mais vocês saírem desse normal, ser maluco, mas ouvir a arma, ver o mundo com os olhos de Deus, ver o mundo com os olhos do Espírito, em vez de ver o mundo com esses olhos que vocês têm, ver o mundo com o coração. Aí vocês vão sentir outras coisas. Que assim seja. Amém. Que vocês saiam das ilusões, né? Que abra a cabeça e cada vez mais escute o coração, o seu verdadeiro guia. Pode falar. Qual que é a diferença entre o verdadeiro guia e o guia que não é verdadeiro? O falso guia seria... Boa pergunta. O falso guia, meu filho, seria aquele, muitas vezes, aquele que você põe, coloca ele muito para cima, muito além do ser. Tudo aquilo que você enaltece demais é um falso guia. Porque o verdadeiro guia é o ser mesmo. Porque é a sua arma que te direciona. Por isso só o ser sabe o que você passa no seu caminho. Só o ser vive a sua vida. O ser é Deus. Se o ser é Deus aí dentro, todo mundo é Deus. Deus está em tudo e está em todos. Se todo mundo é Deus, o melhor guia de tudo é o seu espírito. Porque só ele sabe o seu caminho. Não sou eu que vou saber. Eu posso até dar uma direção, mas só você mesmo vai saber o que fazer. Então o verdadeiro guia não sou eu, é o ser. Para o ser. Certo. Como vocês veem esse amor que temos pelos nossos guias, sobretudo quando são entidades de Umbanda, mas em geral essa vontade de nos comunicar com eles? Vocês adoram defunto, né? Vocês têm um gosto de defunto. Eu acho engraçado, vocês gostam muito de defunto. Mano, uma hora que morre alguém, vocês ficam tudo tristes. É uma perda, né? É comum. Ah, meu filho, a gente até gosta, desde que a coisa seja, a gente entende, né, que esse carinho vocês criam por nós, pelos guias, por quem vocês têm muito afeto, muitas vezes é algo muito mais profundo, até do que vocês, imagina, quando você começa a observar e sentir um amor enorme pelos seus guias, pelos seus mentores, isso vem de arma, de outras vidas. O problema é quando entra a cabeça, as crenças. Porque quando entra as crenças na conversa, aí vira outra história. Porque daí, além do amor que você sente, o que você começa a criar? Um monte de fantasia. Aí você entra na sua fantasia, nos seus deslumbres, e acaba entendendo que nós é gente. Nós é gente que nem vocês. Nós viveu, nós fez tudo, nós aconteceu um monte de coisa. Estava do seu lado, podia estar do seu lado em outra vida, podia estar caminhando ali junto com você, que nem caminha hoje um amigo, um irmão, que às vezes você não dá nem tanta atenção, dá mais pro guia, dá mais, enaltece mais o guia, mas não enaltece uma mãe, não enaltece um pai, não enaltece um amigo, que quando morre também pode estudar que nem nós e virar teu guia em outra vida. Ai, então não é enaltecer assim. Tudo bem, quer sentir o amor nós sente. Agora ficar colocando nós como santo, como super-herói da Terra do Céu. Ah, não, não é por aí não, vocês criam muita fantasia. Aí a gente acha meio desnecessário. Porque aí a pessoa acaba não ouvindo o que a gente quer falar. A pessoa acaba, a gente chega pra você ficar lá, com a carona. E não ouve o que eu quero dizer. Não sente, não abre o coração, fica lá, ai, pai Joaquim é lindinho. Eu não sou lindinho pra ninguém, não. Sou eu. E você ouve o que eu estou dizendo, meu filho. E daí sim é conexão do coração. Agora, quando vocês vão com a fantasia, aí a gente acha desnecessário, mas é comum. Que tipo de movimento o astral superior viu acontecendo para trazer como remédio a existência de roupagem e não mais os nomes verdadeiros dos espíritos? Pergunta. Exatamente dentro disso que eu estou te falando. Dentro da fantasia. Imagine, quando a gente vem numa roupagem e é de muito estudo, como um pai velho, com bichu, os guardiões, com caboclo, ou até com médico, né, que não disse ou não, qualquer espírito que acaba nos dizendo nas suas últimas encarnações, pois ali sabe que se for um trabalho, eu for, imagine um Leonardo da Vinci descendo numa gira de Exu, né, e dizendo que ele é Leonardo da Vinci. Ali um povo às vezes nem compreende, não vai observar o que ele tem a dizer, o que ele tem a trazer às pessoas. O que, que ele vai fazer? Vai ficar todo. Não, o médico, coitado, pode já ficar doido, já vai ficar. Eu recebo Leonardo da Vinci, porque eu recebo Leonardo da Vinci, porque eu não sei o quê. Daí, quem tá lá, não, que eu falei com o Leonardo da Vinci, aí começa, ah, mas o meu Leonardo da Vinci é diferente do seu Leonardo da Vinci. Não funciona. As pessoas começam a criar muita fantasia. É melhor o que é funcionar. É melhor a gente vai dar esses nomes que são cabalísticos, que são iniciações, que tem toda a nossa estrutura de trabalho que a gente desenvolve aqui, que o alto passou pra gente. Pra quê? As pessoas, porque a pessoa querendo ou não, um pai velho é simples. O pai velho é pai Joaquim de Aruanda. Ah, eu falei com um pai velho, que gostoso, parece que eu tava falando com meu avô. E ele não sabe quem tá ali, que eu vi. E nem quero que saiba, eu quero que seja eu. Entendeu? O que eu sou hoje é pai Joaquim de Aruanda, o que eu fui no passado não interessa, já foi, foi uma outra época. O importante agora é igual vocês. Não importa se vocês já foram no passado, o importante é vocês hoje. A pessoa fica procurando vida passada, não importa a vida passada, porque ela já passou. Não importa o que eu sou agora, é a oportunidade que eu tenho para ser agora. E exatamente por isso, para quebrar essa fantasia. Quando é funcionar, em alguns casos, como se Leonardo da Vinci precisar vir para fazer quatro mediúnicos, pinturas mediúnicas e outros grandes artistas, ou músicos que vão fazer músicas, incorporações mediúnicas com apresentação de música e de qualquer outra coisa, se for funcional para aquele tempo, para aquele médium, o médium tiver capacidade, estrutura emocional e psicológica, física para tudo aquilo, aí funciona. Se não, não, porque senão vocês fazem bagunça. Vocês fazem bagunça, é cada achismo que faz aí, isso não dá muito certo. Então é melhor nós aqui, é pai velho, é guardião, que tá tudo bonito, tá funcionando, a gente vai indo. Só que cada vez mais a gente traz é o quê? É desmistificar também, porque daí a gente veio no simplinho, mas daí também vocês bacalharam. Vinha os guardiões, daí já falava que era tudo demônio. Vinha os pai velho e falava que era isso aqui. Aí agora a gente tá trazendo a verdadeira, né? Tá mostrando que não é só aquilo que o povo via. Não tem nada a ver com aquilo. Pois é, um trabalho muito bem organizado, muito maior. Aí a gente está mostrando aí também. Acredito que, segundo os nossos estudos, quando se morre, não se muda. As mesmas filosofias de vida se carregam para o outro lado. Então, se a pessoa que endeusava alguém numa colônia, não vai mudar. Pode ser, então, que vocês, porque são espíritos e ao andar pelas colônias, também se apresentem dentro dessas roupagens por esse mesmo propósito? Para que os outros endeusem a nós? Para evitar isso. Ah, para evitar, sim. Exatamente, é um grande propósito. Porque, meu filho, apesar que o povo, nem todo mundo sabe quem foi todo mundo. Ah, vamos falar um Leonardo da Vinci. Se o Leonardo da Vinci andar com a forma que ele era quando era Leonardo da Vinci em qualquer cidade astral, pouquíssimas pessoas vão saber quem é. Quem mal sabe quem é Leonardo da Vinci. O pai pode estar lá no meio de todo mundo e pode vir na Terra hoje falar que ele se materializar da forma que ele é, que ninguém nem sabe quem é o homem. Mas, e também é um dos grandes motivos. Às vezes a gente não gosta de levar muito aquela roupa de outras vidas. Até por essas questões, né? É, que as pessoas começam a engrandecer. Vocês vejam aí os famosos na Terra dos Seis, como vocês vivem, né? Como as pessoas, né? Qualquer pessoa que aparece começa a fazer alguma coisa extraordinária aí na mídia dos seis, às vezes nem extraordinária, bem medíocre mesmo, mas começa o povo a acreditar que aquele é bom. O povo já começa a enaltecer aquele povo, que a pessoa não pode ir no mercado comprar um pão, que o povo já está lá, me dá um negócio, me dá isso. Então, imagine, e lá no meu é a mesma coisa, é a mesma palhaçada. As pessoas continuam muito deslumbrada com tudo isso. Então a gente anda da terra, os que já tiveram algum renome, alguma coisa, anda cada vez de uma forma mais simples, para que isso não repercuta muito, até em função dessas pessoas também que são muito deslumbradas. Por que a gente ainda tem essa vontade de aprender só com os maiores? Que tu besta. Sério, né, meu filho? Isso aí é vaidade. E vocês acreditam, ainda tem muito isso na cabeça, que o jogo livre pela capa. Ai. Né? Vocês têm muito isso ainda, porque isso tem muito a ver com a vaidade de vocês. Nossa, foi fulano de tal, foi um grande mestre do passado. Você nem sabe, né? Se foi mesmo, se aquilo. Eu posso vir aqui e falar que eu sou um grande mestre, mas. Quem diz que eu sou um grande mestre? É o que eu estou dizendo. Né? Você vai sentir se eu sou ou não, mas isso muda. Então foi um dos motivos desse que a gente começou a adotar essas técnicas de iniciações, como os pais velhos, guardiões e outros, xamãs, outros espíritos que se manifestam no mundo inteiro, mas cada vez mais simples, cada vez mais tranquilo, não falando muito quem é, dando o nome. Qualquer nome, de outra vida, ou qualquer estrutura dentro daquilo que a pessoa percebe. Também não adianta eu me apresentar em Londres falando que eu sou Pai Joaquim de Aruan, senão ninguém vai saber quem é Pai Joaquim de Aruan. Aí eu vou dar um nome lá que entre de acordo com o que a pessoa precisa entender. Né? Eu falo, eu sou Pai Joaquim de Aruan, a pessoa vai olhar minha cara e falar, o que é? Então eu vou dar o nome do que eu preciso, vou dar a estrutura do que eu preciso para trabalhar naquele egrégor. Então, as pessoas trazem isso porque é muito ego, né? Porque elas se sentem mais importantes na verdade. A verdade não é ela estar ali pelo espírito, mas é a importância que ela põe dentro dela de estar podendo ter aquele momentinho, que é aquela grandiosidade, para ela se sentir mais do que essa simples coisa que ela é. Ah, eu tive um minuto com sei lá, dá um nome. O senhor quer mesmo? Francisco de Assis. Tive um minuto Francisco de Assis. Mas a pessoa não está ali vendo, ah, foi Francisco de Assis. Podia ter um minuto Francisco de Assis, podia ter um minuto com capa preta e ver tudo igual. Não, ela enaltece o Francisco de Assis e às vezes não vê a importância também do capa preta. Um pena branca. Um pena branca, de qualquer outro, né, que também é grandioso. Ninguém é mais, ninguém é menos. Só que a verdade é como ela se sente lá na vaidade dela, lá no fundo. Isso é para ver o íntimo, isso é para trabalhar o íntimo. Aí eu tive um minuto com Francisco de Assis, dela cresce. E às vezes isso não é necessário. Por isso que depende do que é funcionar. Tudo na vida é funcionar. Se for funcionar, nós falar uma coisinha simples, for funcionar para aquele trabalho, falar uma das vidas numa estrutura que todo mundo sabe, se for funcionar de ser rei Salomão aqui e falar que ele é rei Salomão, aí beleza. Ah. Se não, tem que ser funcionando, tem que ter valor. Né? E mesmo que as pessoas, uma sinal desse, outros não, até o médico, a gente observa e analisa se tem uma estrutura para ele trabalhar com aquilo com tranquilidade. Você vê que uns irmãos aí que trabalham e alguns espíritos ainda falam quem eles são no passado. Tem muitos irmãos espiritualistas aí que até falam, e que é mesmo. Mas aí o médium tem a capacidade e é necessário para aquilo que ele precisa passar para o povo. Se não for, não tem necessidade. É o que eu digo. Por que que as pessoas, eu acredito que 99% ou 100%, porque eu não me incluiria no meio delas, quando o pai velho fala essas coisas, fala assim, eu não sou assim. É vaidade, né? Que ninguém quer ser filho. Porque já julguei que isso é errado. Eu já superei isso. Isso, nesse meio é todo mundo, né? Mas é verdade, meu filho. Eu gosto disso. Olha, por quê? Porque isso é pura vaidade. Porque eu já o quê? Já acaba tendo uma culpa interior de ver isso como feio. Isso não é feio. Isso é o que o povo é. É entender a verdade do povo. É a estrutura do que o povo está indo para frente. Não é feio. Não é falar, ó, isso é feio. Não, feio não é. Só que isso não leva a lugar nenhum. Isso é uma grande vaidade. Trabalhar é a vaidade de cada um. Só que as pessoas já veem isso como feio, já veem isso como culpado. Porque tem uma grande pretensão de acertar. Aí já fala, não, já põe aquela, como eu falo, aqueles ovos na boca. Enche o ovo, cheio de boca, eu falo, eu não faço mais isso, porque eu já passei por essa fase. Eu, não sei não, viu? Se aparece aqui Jesus Cristo para falar com a pessoa, se ela já passou por essa fase, se ela cai no chão chorando. Olha. É, porque, né? Nosso grande mestre. Nós tivemos tantos outros. Então, será que a pessoa passou dessa fase mesmo? Não sei não. Sim, não. O senhor acredita que os movimentos que aprisionam através dos sentidos, o homem, a sensualidade, o entretenimento, eles só aprisionam porque o homem tenta fugir de si mesmo, nesse sentido que o senhor falou? Sim. O que aprisiona, na verdade, meu filho, não é os movimentos, é a pessoa. É as crenças. Os movimentos sempre tiveram. É como que o movimento é vendido. Veja bem, o homem tem todos os seus sentidos, o homem tem a sua sexualidade, bem para ser utilizado. Pois se não fosse para ser utilizado, não fosse uma função muito boa para o homem, ela não teria aí. Não teria sexualidade, nós não teríamos sexualidade se não fosse para ter, né? Se não fosse benéfico. Só que como isso foi colocado como errado numa certa época, e como isso é vendido como proibido agora, o homem se perde. Porque daí o homem não sabe o que é sexualidade hoje. Hoje a sexualidade do homem é aumentar. As pessoas pouco se trocam a sexualidade, elas se satisfazem sozinhas, elas criam uma sexualidade mental, até quando elas estão juntas, tendo relações, elas estão totalmente na mente, não está conectado com aquela outra pessoa que está ali. Então isso agrega e não vai para lugar nenhum. Quer dizer, não agrega em nada. Sim. Entendeu? Então as pessoas acabam se perdendo porque elas ficam criando ilusão, elas não vivem o real. O entretenimento ele é muito positivo quando ele é o real. Agora, quando ele entra no ridículo, quando ele entra no ilusório, no que você se prende e acaba se alienando, ele também não agrega. Ou os grandes teatros da Grécia Antiga não era entretenimento, não era muito positivo naquela época. Ou até hoje, grandes, muitas peças, muitos filmes, muitas coisas que são ricas para vocês. Mas é o que vocês decidem pegar. É como vocês decidem se aprisionar. A pessoa está viva aí, ela não precisa só ver para os espíritos, não precisa só ver para a espiritualidade. Ela tem que viver essa vida social, pois ela está nesse plano de reencarnação e conviver na sociedade. Mas é conviver sem deixar aquilo te engolir. Porque ela mesmo se engole. A pessoa pode ter a opção de assistir um filme, como vocês gostam, mas também tem a opção de ler um bom livro. De ter um entretenimento com aquele livro. É o que ela escolhe. É o que ela escolhe viver. Ela pode ter relacionamento sexual muito bem saudável com a companheira, com o companheiro, com quem quer que seja, e aquilo ser muito bom para ela. Ou ela pode ficar só no mental, casada há 20 anos e, na verdade, ter uma masturbação a dois ali. Tá os dois fazendo um relacionamento sexual, mas eles não estão fazendo relacionamento sexual. Eles estão se masturbando um no corpo do outro. Que isso é muito comum. Porque eles não estão conectados ali. Eles estão simplesmente na mente. E eles estão vazios. Por isso que os relacionamentos não é pra frente. Porque as pessoas não vivem mais o relacionamento. As pessoas vivem personagem. Ele veste personagem de mulher, ela veste personagem de esposa, ele de marido, e não vive o real. Fica dentro daquela grande ilusão. E por isso que as pessoas se aprisionam. Não é o mundo que aprisiona as pessoas, são as pessoas que se aprisionam no mundo. Nossa. Até abrindo um parênteses, então o senhor percebe, ou seria fato, o que acontece na Terra, muita gente julga o homossexual, a homossexual, de promiscuidade, quando realmente saíram com várias pessoas, mas não sabe que, apesar de ter saído com várias pessoas, lá eles estavam de corpo e alma, fazendo amor, enquanto eles ali casadinho, bonitinho, tava doido para pular pro outro lado. Exatamente. Vocês falam muito de sexo casual, não existe. Isso não existe. E o povo vai chacotar eu aqui. Mas não existe não, porque é o seguinte, como que vai existir sexo casual se tudo é energia? Se toda conexão é energética? Se toda conexão... É lógico, se a pessoa... Agora entenda bem o que eu estou falando. Se a pessoa sai com o outro, porque na cabeça ela tem ilusões que ela tem obrigação de sair... Aí não tem verdade. Se ela tem atração energética, o que se chama de tesão pelo outro, aí é conexão. Aí não tem casualidade nenhuma, aí é conexão. Sim. Se ela está inteira naquilo, seja com aquela pessoa uma vez ou outra, ela está inteira, ela pode estar mais inteira e ter uma relação sexual com a pessoa a vida inteira do que ter 20 anos no casamento. Entendeu? É como ela se conecta com aquele momento. É como ela está naquele momento. É lógico, se você... Tudo é opção, nada é errado. Tudo é opção. Se você começa a desenfrear, sair com um monte de gente, tudo é energia. Então você começa a trocar energia com um monte de gente dentro daquela afinidade. Você está dentro daquela afinidade. Pode ser que sua energia fique meio bagunçada. Dentro da afinidade. Pode ser que você saia dessa afinidade ou não. Mas na vida não tem nada errado. Agora, aquela pessoa que está muitas vezes na cabeça, julgando o outro, mas também com várias crenças e várias ilusões na cabeça, e não está ali de corpo inteiro com o parceiro, com a parceira, também está ali tão desconectado e aquilo não tem valor nenhum. Pode estar sendo tão promíscuo quanto. E claro que pode. Até mais, meu filho. Até muito mais. Porque ela não tá na verdade dela. Ela tá corrompida. É corrupção pura contra si. Porque a partir do momento. Escuta o que eu tô falando. A corrupção começa a partir do momento que você vai contra aquilo que você realmente acredita na sua verdade. Então, a partir do momento que. A pessoa está num relacionamento, num casamento, e ela está ali por ilusões do que ela tem obrigação de estar ali, que ela tem obrigações de estar naquilo, e ela está contra a vontade dela, e muitas vezes ela está na cabeça, ela está fazendo tudo contra ela, ela já está numa grande corrupção. Uhum. Então ela já está se corrompendo. Ela não está na verdade dela. Enquanto o outro que está lá livre, feliz da vida, está fazendo tudo que está querendo fazer de direito, está livre e está fazendo a verdade dele, que é o momento dele, está fazendo o melhor dele. Não tem nada de promiscuidade aqui, não. Olha só. Não tem nada, não. Então a pessoa está livre. E dali vai embora. O povo julga muito. O povo julga os homossexuais como se aquilo fosse uma coisa errada. Isso não é nada errado. O espírito não tem nada errado. Todo mundo é livre. Se você numa encarnação pode ser homem, se você numa encarnação pode ser mulher, você já traz isso do espírito, essas vontades. Isso não tem nada de errado. No mundo astral existe inúmeros espíritos que são homossexuais aqui desse lado. E agora eu vou falar. Já que eu estou aqui, eu vou falar. Se abrir isso aí para mim falar, eu vou falar. Mas a pessoa é tão preconceituosa, ela tem guias que é homossexual. E ela nem sabe. Tem inúmeros guardiões que são homossexuais. Isso, povo, né? Agora, inúmeros guardiões que são homossexuais. Que ele tem ali, ele tem todo o trabalho dele, e utiliza bem da energia masculina, porque energia masculina e energia feminina tem nada a ver com opção sexual, ele utiliza toda aquela força, daquela estrutura, mas ele tem opção sexual dele até na astral, e dentro da astral ele gosta mesmo, tá? Às vezes um guardião lá gosta de atuar e desce aqui, fala e passa aqui, e o pessoal sente aquela energia masculina que todo mundo sente nos guardiões, nos Exu, né? É uma energia do poder de Exu, que é mais forte, que tem aquele masculino mesmo, mas não é que é um humano, é masculino, que toda mulher e todo homem tem, todo ser humano tem um masculino e um feminino, e todo mundo sente, e lá ele é homossexual, outros espíritos é homossexual, pai velho é homossexual, e tem tudo, não tem isso, vocês que criam ilusão aí, que acham, não tem ilusão, vocês julgam muito, tudo isso é livre, espírito é livre. Espírito pode tudo. Falei que eu ia falar. Ah, é que bonito. Eu falei, pô, sabiamente. Aí eu falo, né? Uma coisa que eu falo. As pessoas têm tanta vontade de ver extraterrestre, né? De poder ter o contato, de poder vir aqui conversar com nós, ou de poder ter um contato mais direto com os espíritos. Mas o povo ainda não consegue nem ver um homem com outro homem segurando a mão dada na rua. Como que vai ver? Não tem, as pessoas não conseguem ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando e agir normalmente como se fosse um casal comum. E como que quer ver um ser tão diferente de si? Como que quer que um ser desse na Terra? Como quer ter um contato maior com o mundo espiritual, abrir todos os seus campos, todas as suas visões e ver o mundo espiritual de impacto? Se não consegue nem ver no mundo dos seis a realidade dos seis. Olha, tô me vergonha. Pode falar aí, meu filho. O senhor tem ensinado a gente, quanto ao não julgamento, de ter a sabedoria de ver tudo como um evento. Sim. Uma uva que cai no pé não é uma afronta contra a moral humana. É só uma alma que caiu no pé. Exato. Uma coisa tão simples. No entanto, se a gente transferisse isso para todos os as situações e eventos, talvez teríamos paz. Ah, talvez. A paz é a presença do bem. O bem é Deus em nós. Deus em nós. Deus vê tudo certo, meu filho. Tudo certo. Deus vê tudo certo. Esse grande universo, essa grande consciência, vê tudo certo, porque está tudo certo, né? Na grande caminhada da vida. Se você vê com naturalidade e realidade, quando a gente olha com os olhos de Deus e a maturidade do Espírito, de que está tudo normal, que tudo é comum, é o que você falou, e o que aconteceu, aconteceu. Não adianta você fazer um dramalhão sobre aquilo, dentro dos seus mimos, dentro das suas vaidades, do seu ego. Porque não saiu da sua verdade. Você não tá, quando na hora que você não respeita a verdade do outro, você também não respeita a sua, porque quando você ataca o outro, o próximo é você. Porque na hora que você está atacando o outro, quando você ficar só e você errar, que você acredita no erro, você acredita que não está fazendo certo, quando você errar, você vai se julgar muito mais que você julga o outro, e você é seu pior inimigo. Não tem inimigo pior no mundo que o ser. Você vai se chacoalhar, você vai se acabar, você vai se pôr para baixo. E você é responsável por tudo que atrai, por tudo que vive e nos planos que está. Automaticamente você vai abaixar seus campos vibratórios e vai ficar mal. Quer dizer, você vai se pôr numa pior. Você é o seu pior inimigo. Se você ver tudo certo, se você sentir, respeitar o todo do universo, porque o universo é muito diferente, a pessoa não respeita aqui, não respeita um ao outro, não respeita o vizinho, não respeita o irmão, não respeita nada, quer conversar de universo, quer conversar de realidades paralelas, quer conversar de multiverso, quer conversar de outros planos, de outro planeta, quer que o povo venha para cá para conversar, mas o povo não respeita o outro, não respeita a pessoa que está atravessando a rua, o pedestre. E quer conversar de ver o homem que vem com a nave e vai achar que vai tudo melhorar? Ainda tem muito que se caminhar. É lógico, está tudo bonito, está tudo caminhando, está tudo indo no seu tempo correto. Mas é para refletir. Não adianta, é a pessoa refletir sobre os seus próprios atos, a pessoa refletir sobre o que ela está fazendo na vida dela, sobre como ela está na vida dela para ela. Às vezes tem muito espiritualista aí, muito religioso, que tem ideias fabulosas, muito abertas, né? Que realmente está querendo tudo isso que eu quero, a paz mundial, tá? Quando você quer a paz mundial, você quer a melhor, mas espera aí, como que você está lidando com o outro no dia a dia? Como você está lidando primeiro com o ser? Porque primeiro é com o ser, porque Deus mora aqui dentro, então como que eu estou tratando esse Deus? Eu falo muito Deus lá fora, mas e o Deus interior? Como que eu estou tratando esse Deus interior? Estou tratando com respeito? Eu estou me colocando respeito? Eu estou me colocando no melhor? Para que o mundo, para que depois... Porque eu só... aprendo uma coisa. Vocês aprendem uma coisa. Eu só trato o outro com respeito, com aceitação, com melhor, quando eu trato ele. Porque quando eu não trato eu vou exigir do outro. Eu posso fazer o bonitinho, né, que vocês fazem. Posso fazer o certinho, mas na hora que não fizer realmente o que eu quero, eu vou ficar, posso nem atacar, mas vou ficar magoado, vou ficar chateado, vou ficar emburrado, vou levar aquilo para vidas e vidas. Quantas reencarnações vocês estão num ciclo de reencarnação com o mesmo grupo de pessoas, com problemas mal resolvidos por coisa tão infantil? Fica ali voltando e voltando aquela coisa infantil, que ele é magro, aí você se desliga nos fios energéticos, está naquela mesma estrutura e vai, naquela mesma afinidade, vai, vai, volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Só muda quando você entende a responsabilidade que você tinha em tudo aquilo. Aí você esvazia aquilo do seu peito, entende, toma maturidade e vai para o próximo nível da sua vida. E às vezes esse nível, olha, demora, hein? Você vem aqui, você vai ali, você vive lá, e vai passando, e vai passando. O povo precisa abrir mais o coração, observar tudo mais com os olhos de Deus e ver que Deus mora em nós. Pode falar? Graças a Deus. O Pai Joaquim, eu, quando o senhor fala da existência de um movimento, parece que é como se a gente estivesse passando numa rua e ali estivesse a paisagem. Cada paisagem abraça cada um conforme aquilo que tem dentro de si? Sim. É isso? Exatamente. Tudo que você tem dentro de si é o que você emite para o universo. Emitindo isso para o universo, isso volta como um grande reflexo para aquilo que se atrai e se vive. Fazendo, moldando assim a sua realidade. A sua realidade é diferente da minha realidade, diferente da realidade desse irmão que está aqui com o meu filho, diferente da realidade de todo mundo. Cada um é uma realidade, cada um vê o mundo de uma forma. Não adianta falar que é igual, não é. Cada um vê o mundo de uma forma e vive o mundo de uma forma única. E tudo aquilo que a gente emite, a gente recebe. Tudo aquilo que a gente se dá, a gente corta. Então é como eu jogo isso para o universo e o universo vai materializando isso para mim, para que eu aprenda dentro daquilo como viver, como caminhar, como evoluir. Dentro das minhas crenças, dentro das minhas interações, dentro da minha sociedade, dentro de tudo, dentro do meu melhor. Mas eu sou responsável por cada coisa que eu faço. Todos nós. Porque é deu livre-arbítrio, né? Uhum. A gente tem um livre-arbítrio para isso, para aprender. Livre-arbítrio, eu sempre falo, não é meio livre-arbítrio. Existe. Ah, eu tenho um livre-arbítrio, mas tem alguém ali. Não, não. O livre-arbítrio é completo. Se é completo, é total. Eu sou responsável por tudo. E o que eu emito para o universo traz de volta. E ele vai trazendo. E quando eu tenho a consciência, ele vai estar ali. Ele vai mostrando e ele vai desligando de uma forma. Né? Vamos colocar assim para vocês entenderem, cobrando. Aí eu entendi e ele fala, oh, então já que você entendeu, você precisa mostrar. Você precisa mostrar para vocês que você já entendeu. Não adianta, aquilo não faz mais sentido para você se você já entendeu uma coisa aí aqui dentro. Então ele vai mostrar para você. Quando você não entende, é de outra forma, quando você entendeu, não faz mais sentido. Graças a Deus. Pai Joaquim, quando perguntaram para Santo Agostinho, peraí, se Deus é bom, quem criou o mal? Daí disse assim, o mal existe porque o homem vê a existência do mal, mas da parte de Deus só existe o bem. Como que o senhor ensina a gente a respeito dessas colocações? Oi. Eu falo o seguinte. Eu já falo que não tem nem bem nem mal. Eu não vejo nem bem nem mal. Porque tudo é relativo. O que às vezes é bom, você não é bom pra mim. Nem que é mal, você é mal pra mim. Eu digo que tudo é a verdade interior de cada um. Deus realmente não criou o mal. Ele criou o funcional, o que é a verdade de cada um, e cada um tem os seus lados. E dentro disso, ninguém está errado. Aquele irmão que a gente fala que é trevoso, ele está na verdade dele, no caminho dele. Ele pode estar numa grande ignorância. Mas é a verdade dele, é o caminho dele. E não existe certo e errado nesse universo. Existe um caminho. Um caminho que leva a gente para a nossa verdade, para a nossa evolução. O homem, eu não vejo que o homem cria o mal, mas o homem se ilude muito. O homem entra muito em ilusões. E aquilo talvez não deixe ele muito bem. Não deixe ele no seu melhor. Mas o homem tem uma grande vontade de acertar. E é isso sempre que a gente está olhando. E os espíritos superiores também. Eles têm, os espíritos superiores, uma coisa que a gente aprende com eles, que eles têm essa grande benevolência, porque as pessoas sempre têm vontade de acertar. E nessa vontade de acertar, mesmo naquilo que ela não faça bem para ela, ela continua num caminhar de evoluir, num caminhar de mudar, num caminhar até aquele mais dragão mais trevoso das profundezas tem uma vontade de acertar. Dentro daquilo que ele acredita. Uma hora, ele pode acertar. Não quer dizer que eu, o acertar dele chegar, que nem eu estou aqui. Deus me livre, não é isso não. Quem sou eu para julgar? O acertar dele é o caminho dele. Quem sabe qual é esse caminho desse homem? Eu não sei, não sei o meu. Você sabe o seu. Não existe bem e mal. Existe a verdade de cada um, que leva a nós para o melhor. A gente define bem e mal da Terra. A gente define bem e mal assim, ó, um exemplo. Quando está na guerra, é preciso matar. Vamos por não, mas não gosto de guerra, não gosto de guerra. Mas quando estava na Segunda Guerra Mundial, era preciso matar, porque o povo estava dominando tudo. Se não tivesse, infelizmente, as mortes, naquele contexto, o homem tinha dominado o planeta, o Hitler, e mais outros, certo? Então foi necessário, foi funcionar. Mas daí que está fora da guerra, no dia a dia, não é necessário matar o vizinho, porque ele pôs o carro na sua porta. Então tudo é funcionário. Era errado quando matou o outro na guerra? Não, era necessário. É errado quando matou o vizinho? Era desnecessário. Então tudo é relativo. Como que eu julgar o bem e o mal do povo? É o que cada um faz com si. Cada um está no caminho mais bonito que pode estar. Entendeu? Nossa. Quando o senhor fala sobre matar, às vezes as pessoas podem até ficar, né? Nossa, é certo matar, nunca é certo matar. É. Mas não tudo. Eu já falei aqui, o povo vai falar. Não tiveram talvez a oportunidade de estudar a batalha do Arjuna, onde o Krishna foi dizendo: meu filho, se Deus te deu um momento e é hora de fazer, o seu dever é o seu dever. Contanto que não carregue dentro de si nenhuma vontade negativa. Isso. Né? Faz o que tem que fazer, mas com o coração aberto e amando, né? Exato. Ninguém vai matar um vizinho com o coração amando. Não tem necessidade nenhuma de matar um vizinho. E a guerra eram instrumentos do movimento de equilíbrio. Exato. Vamos dizer assim. Sempre. Claro. Não tem nada que aconteça nessa terra que não seja com o pior. Olha. Então tudo que é feito tem o alto observando. Tem um alto observando. Então, tudo que vocês às vezes passam por momentos de crise, passam por momentos disso, que vocês começarem, Deus não está olhando por nós. O alto está observando sempre. E tudo está certo. Então, tudo está levando para o melhor. vocês estão passando uma fase, todos nós, né? Porque nós aqui desse plano também estamos passando uma fase de transição. Então há muita definição a ser feita, muita mudança. Então nessa mudança há muitos conflitos, uma melhora, mas isso é em todas as transições. Aquilo que vocês chamam de apocalipse, muitas vezes, do juízo final, é o final de um começo, e o começo de um tempo e o começo de outro. Então é comum ter esse tipo de situação. E na guerra é a mesma coisa. É, às vezes é necessário para aquilo, para um todo. É o que eu digo. É necessário para um todo. É triste? É triste os irmãos morrer. Os irmãos têm que se matar porque tudo é igual. Está numa ignorância? Está numa ignorância. Mas foi necessário. Um todo. Infelizmente. E a morte é um recomeço, né? Morte é o início, né? Morte é o início. Já dizia os egípcios, né? Morte é apenas o início. Vamos ser verdadeiros, né? Não vamos apegar muito, não. A morte é o início, porque a vida aí é só um estado transitório, é rápido. A eternidade é do lado de cá. São fases. Você vai aí para aprender, vai para a escola e volta para a vida. É tão rápido, é tão transitório, que vocês passam pouco tempo aí do dia. Porque quando vocês dormem, vocês voltam para cá para reabastecer as forças, para reabastecer as energias. Tanto que passa muito tempo sem dormir. O ser humano não entra. Ele fica sem energia, ele fica fraco. Todo o corpo bioenergético dele se desfaz, vai se desgastando. Ele não tem força para trabalhar, não tem força para viver. Ele precisa ficar dormindo para aquilo ficar voltando e reenergizando, nem que seja 2 horas por noite. Mas ele precisa. Por noite, por dia, não precisa ser necessariamente à noite, precisa só dormir. Então vocês passam menos tempo aí do que aqui, se você olhar. Olha. Quando o pai Joaquim fala corpo bioenergético, traz na nossa cabeça que aquilo que a gente entende como matéria dura, crua, inanimada, sem vida, não é bem assim. É porque eu acho engraçado, né? Infelizmente, muitos estudiosos e muitos... Não, estudiosos não, vou mentir. Estudiosos eu não acredito. Muito pessoas, como posso pôr a palavrinha bem por... Filósofo é amante do conhecimento. Isso, filósofo é amante do conhecimento. Mas estou falando muita pessoa que acredita na espiritualidade, que acredita dentro das suas religiões, entende que isso aqui é só uma transição, mas ele acaba desdenhando todo o seu corpo físico. E isso não é bom. Porque, isso aqui é só o corpo físico, isso aqui é carne, isso aqui é podre, isso aqui vai cair, isso aqui vai ficar. Realmente, você não vai pegar isso, porque isso é só um corpo transitório, mas é um corpo que você está ali. É a mesma coisa, eu tenho um corpo astral. Eu vou desdenhar do meu corpo astral? Não. Você está nesse momento. Tudo que você tem nesse momento, você tem seus aparelhos para você fazer esse seu trabalho, se você desdenhar dele porque você queria um melhor, você não vai estar dando valor para aquilo que você tem. Nossa. Você não vai estar dando valor para aquilo que você pode, para aquilo que está te trazendo um momento. Então você vai estar dando desvalor 50, 60 anos da tua vida para um negócio que você está vivendo? Falando que aquilo é carne podre? Não é. E aquilo, e mais, vocês têm uma percepção, lógico, por estar adensado nessa matéria, uma percepção que isso é muito mais sólido do que realmente é, porque é muito mais energético do que sólido. O corpo, ele é muito mais energético do que sólido, tanto que vocês se comunicam por energia pura, entendeu? E o corpo, ele diz muito mais do que qualquer outra coisa pode dizer, porque o corpo é um mecanismo que o ser humano tem quando encarna, todo ser que tem quando encarna, para quê? Para ter os avisos do espírito, do que é necessário, do que está fazendo bem para ele. E já, os orientais já estudavam isso. A medicina oriental já via, tanto que ela trabalha o ser humano pelo quê? Não pela doença, ah, você está com uma dor aqui, então toma isso aqui. Não, trabalha, peraí, você está com uma dor aqui, então vamos ver o que é essa dor aqui. Essa dor aqui é causada por outra questão. Então vamos trabalhar essa questão, vamos trabalhar o ser como um todo. Aí você trabalha, os hindus já via isso, os chineses já via isso, por quê? Porque eles veem o corpo como um templo. Os iogues chegam ao estado de iluminação como? Pelo corpo, pela respiração. Então o corpo é ruim? Não. O corpo será que é tão descartável assim? Lógico, você não vai se apegar ao corpo, porque o corpo é algo transitório, o corpo físico. Você não vai ficar apegado a ele. Mas assim, quando você tem, você vai dar valor, é a mesma coisa. Você não vai se apegar aos seus materiais de trabalho, mas você dá valor. Porque se você não der valor no tempo que você tiver aqui trabalho, você precisa deles. Porque você vai gravar isso aqui como? Você vai ficar olhando com o olho no grau. Você vai gravar só na sua cabeça, não vai conseguir transmitir para as pessoas. Realmente. Não vai nem conseguir transmitir para você, que já falou com tanto espírito, ele vai lembrar de tudo, todos. Não, você precisa ficar relembrando. Então você vai dar valor. Quanto mais você dá valor, o povo fala muito de gratidão. Né? É agradecer a Deus o que tem. O povo acha que agradecer a Deus é acordar de manhã e ficar, ah, obrigado Deus por tudo que eu tenho. E passar o dia xingando todo mundo. E passar o dia fora louco. E não dá nem atenção. E pega a coisa, ah, agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Daí desce para mexer nos seus aparelhos, desce para mexer nas suas coisas e fala, essa porcaria não funciona. Ah, eu queria tanto uma casa, eu queria tanto um carro, aí compro aquele objeto, aí agradece Deus o primeiro mês, agradece Deus o segundo mês, agradece Deus todo dia, mas não dá o valor, ah, esse carro, ah, essa coisa, ah, olha o outro, olha, nossa. Agradecer realmente é dar valor, porque a gente observa o que vocês dão valor, porque a vida observa que você dá valor, porque aquilo que você dá valor abre os caminhos para cada vez você trazer as oportunidades mais. Eu não digo só financeiro e material, eu digo de tudo. Você dá valor ao seu trabalho, cada vez mais chega a oportunidade de você ter melhores diálogos, melhores relacionamentos, mais caminhos abertos para você exercer melhor o seu trabalho. Porque se você não der valor, o campo astral vai falar o que? Ah, esse moço não tem nada com nada, a gente traz os espíritos para ele, mal olha para os espíritos, só reclama que não fala com o espírito de luz, que fala com o espírito, vamos tirar esse moço daqui e vai atrás de outro. Porque a gente vai atrás de quem dá valor, quem está de arma naquilo. Dá valor não é ficar cantando para o mundo que está falando, não. Dá valor é coração, é estar lá inteiro, falar, olha, eu estou aqui, está gostoso aqui o que eu estou fazendo. Oh. Isso é dar valor. As pessoas precisam abrir mais os olhos, que é dar valor, vigiar e ser grato por aquilo que tem. Olha só. Tem uma frase no livro da Mapada, que eu não lembro direito, mas ela fala um pouco disso que o senhor falou, que diz assim, é melhor uma homenagem a alguém que foi alguma coisa com esforço pessoal, alcançou a própria paz e a memória daquela pessoa te ajuda a se conhecer de alguma forma, do que mil oferendas. Concordo totalmente. Pô, vem, ou faz todas essas coisas, vamos já entrar nesse assunto, né? Ou vem, faz todas essas coisas. Eu sempre falo isso. O que adianta você acender uma vela, você pôr um café lá pra nós, você pôr um bolinho pra nós, você fazer qualquer ritual pra nós, se você não tá inteiro? O que adianta você fazer tudo isso se você não tá inteiro? Sem tirar o valor de tudo isso. Sem tirar o valor. Sem tirar o valor. Então, vocês não distorcem o pai falando que não. Não tô falando que isso não funciona. Funciona muito. Tem uma energia, campo vibracional, tem todo um funcionamento. Muito válido. Mas se você não está inteiro, se você não está conectado, se você acender uma vela, que seja, mas acender pensando na morte da bezerra, pensando no problema, né? Você não está ali conectado com a vela, você não está conectado com o espírito que você está pedindo ou agradecendo, não está, você só está ali, a entidade, você vai no terreiro, a entidade fala, faz isso, você vai lá e faz de qualquer jeito, já faz correndo, pensando, que, né? Vai fazer um banho, faz um banho, não está ligado no banho. Você já faz, nós pensando que quer comer, que vai sair, que vai puxar, que precisa dormir, que a mãe vai trabalhar, que está com... Vocês são malucos. Não é isso que a gente quer. Se for para fazer isso, liga o chuveiro e tá bom. Que tá mais válido. O que é necessário é estar conectado. É você estar ali inteiro naquela energia. Você dar o seu minuto e se entregar aquilo que você está fazendo, igual os antigos magos. Os magos, eles estavam inteiros naquilo. Você fazer, se você quer fazer aquilo, a oferenda, você quer acender a vela, você faz inteiro, não adianta fazer só porque, nossa, eu entreguei tantas coisas, recheei a entrega, fiz uma entrega de fim de ano bonita, ótimo, mas fez inteiro? Tem gente que faz, mas tem gente que não faz. Só para mostrar para o vizinho, do amigo, o irmão de terreiro do lado, que você fez mais. E daí, olha quanta coisa. Mas é o quê? Ele às vezes acendeu uma vela com o coração. Oh. E você fez tudo. Entregou um monte de coisa, coloca adesivo nos carros, faz tudo. Na minha vida dos guias, sua vida dos guias, coisa nenhuma. Porque na hora que nós falamos, você nem ouve. É na hora que você fala, nem ouve. Sua vida só é dos guias quando você consegue seus bens materiais, quando você consegue vencer as coisas que você quer. Quando você tá lá ruim, às vezes a vida não é dos guias, você tá reclamando. Não tô dizendo que é todo mundo. Vocês não distorcem o que eu tô falando. Não tô dizendo que é todo mundo. Dizendo aqueles que são. Então é observar. A coisa não é só oferecer, vende arma. A gente dá muito mais valor para quem dá arma. Às vezes a pessoa não tem crença nenhuma, não tem coisa nenhuma, mas ela está inteira de arma ali e vai muito mais. Por isso que eu falo. Prefiro um ateu que acredita no seu poder interior, que acredita em si e deixa a fluidez da sua vida acontecer e trabalhar com dinamismo muito maior do que um religioso que fica tanto ali pondo força, cobrando aquelas crenças que ele tem, seja Deus, seja as entidades, e pôr só a culpa nos outros. Olha, falou, esse negócio, o povo vai ficar todo aqui. Exaltei. O senhor, no mundo astral, se veste como? Você fala de estrutura física? De roupa, né? Ah, de roupa, eu gosto do meu terninho de linho branco, umas camisas brancas de linho, ou calço claro, uma calça mais larguinha, uma coisa mais relaxada. Esses espíritos que incorporam e andam devagar e com bengala no astral também andam curvado? Pegar, né, filho? Oxe, você quer que eu vou me encher? Não, meu filho, não. Isso a gente cria. Às vezes, depende de onde eu vou descer, né? Onde eu vou descer, que é um comum que vocês falam, depende de onde eu vou trabalhar, e pela estrutura do lugar, pelo médium, e a gente deixa isso mais latente, né? Esse arquétipo do pai velho, de precisar ficar passando mar, de ficar tremendo bastante. De ficar totalmente curvado, ser quase incompreensível o que a gente fala. É aquela coisa, se você precisa ver uma coisa de uma certa forma para crer, a gente precisa trabalhar e te ajudar do jeito que for. Mas falar que os pais vêm daquele jeito aqui, não. A gente pode andar, já mais idoso. Já quase muitos anos que eu apareço já mais idosa, eu ando, não ando tanto idoso que eu sou mais moço mesmo, mas, olha, falar que todos, até aqueles que aparecem com a forma mais idosa, andam idoso aqui, não, porque a gente tá gordo, né, meu filho? A gente já não tá precisando disso, a gente já não tá um corpo entrevado, tá? Um corpo entrevado não tá vivo. O corpo já se restabeleceu, um pai velho tem anos de estudo iniciático, sabe se refazer, sabe se modificar todo o seu corpo espiritual, seu corpo astral. Então a gente tem todo um conhecimento sobre corpo, corpos energéticos, fazer uma reestrutura corporal, como se curar. Então nada vai ficar tremendo com dor na coluna. Isso é arquétipo, isso é necessário às vezes. Às vezes a pessoa precisa disso para acreditar. Se vê um pai velho, mas tem gente que não acredita que pai velho pode ficar em pé, meu filho. Tem muita coisa aí, mas a gente respeita, né? De trabalho como se trabalhar. Não é fato que quando adentra a densidade da onde existe o corpo humano e a gente interage um com o outro, não é fato que quando se adentra essa densidade tem que se revestir de uma forma. E normalmente essa forma é da última encarnação, então é por isso que você pega aqueles trejeitos. Não existe. A alimentação, ela é relativa à evolução do espírito. Exatamente. Exatamente, a gente depende da evolução do espírito. E quando ele volta aqui, se o espírito não está, vamos falar muito evoluído, se o espírito não está tão luz, ele desencarnou, ele vai estar ali, às vezes, vivendo aqui com vocês, né, que tem muitos, vivendo aqui diretamente com vocês. É, e ele vai acarretar tudo aquilo que tem. Você toma um tiro e fica com aquele tiro anos na barriga, sangrando, sofrendo, sentindo toda aquela dor. Certo. Agora, no espírito, a gente que estuda, a gente estuda muito. Existem escolas, existe todo um trabalho de estudo aqui do nosso plano para poder vir nessa egrégora de pai e velho. Então, depois que a gente pode, a gente já trabalha todos os corpos. Quando a gente adensa a matéria, a gente se reveste. E daí a gente começa. Mas quando isso começou, meu filho, isso começou lá atrás, quando os pai e velho começou a precisar vir, e para as pessoas acreditarem, para as pessoas entenderem aquele arquétipo, a gente necessitava ficar mais daquele jeito. Mas hoje eu não vejo tanta necessidade. Hoje eu acho que tanto eu quanto alguns, cada vez está trazendo mais isso, ver que isso não muda em nada. Um pai velho não precisa vir de bengala, fumando cachimbo, se ele não quiser, num tronco, porque não é assim que a gente vive. Olha. A gente não tá. Não é porque eu adensei a matéria que eu preciso ser o que eu era. Eu já passei por outros caminhos, já vivi. E aqueles espíritos que descem em outras religiões, em outras egrégoras, que também já, quer dizer, os espíritos que descem não sei onde, não sei onde, só for médico. E o médico ele não morreu com nada, tanta gente que morre com câncer, com não sei o quê, com a barriga aberta, quer dizer, já dentro só a matéria, a barriga dele. Morreu ruim, doente, com tuberculose. Isso é tremendo. E um velho, daí desce lá no centro espírita, todo um dirigentão lá bonito, fala tudo bonito, ele ia falar, ele tá doendo a barriga. Claro que sim. Não vou nem citar nomes aqui, mas tem muitos. Não há necessidade disso. Isso não é por aí. Quando a gente adensa, a gente tem a comunicação direta com os espíritos, com os médiuns. Mas não necessitamos ficar daquela forma, não. Aquilo é dentro do que é funcional para o trabalho. O senhor falou que já esteve na presença de espíritos superiores. Sim. Para nós, o senhor é um espírito superior. Então, explica pra gente o que define, na sua visão, um espírito superior, dizendo, olha, a partir de agora ele é um espírito superior. É, meu filho, lucidez. Só lucidez, quando não é luz. E o que caracteriza uma pessoa, que tipo de atitude, seja moral, intelectual, ou na atitude mesmo que se ver numa pessoa que se pode dizer luz. Espírito superior, luz. Quando ele está mais tomado de si, do seu espírito um, do seu eu maior, né? Não quer dizer que todo espírito superior já está tomado do seu eu maior, daí isso é uma outra coisa. Mas quanto mais ele está tomado desse eu maior, mais lúcido, mais na sua verdade interior, ele está mais vendo tudo muito claro. Uma forma muito simples. Vocês têm uma coisa muito de achar que o espírito superior vai vir com palavra. Não, ele está muito simples ali. Muitas vezes vendo tudo muito simples, muito claro, entendendo tudo com muita exatidão e simplicidade e clareza da vida. Vendo que a coisa é normal, que é tudo tranquilo. E passando isso para nós, lógico, né? Para nós consumir isso. Mas aprender também, que eu também gosto de aprender. Então, na minha visão, um espírito iluminado, um espírito superior, esse negócio de superior é vocês que põem, né? E a gente costuma repetir para ficar mais claro, mas um espírito mais lúcido, cada vez mais lúcido, de esferas cada vez mais lúcidas, é isso. Mais tranquilo, mais tomado de si, do seu, da sua própria espírito, da sua própria consciência. Existem espíritos mais tomados de si, mais tranquilo, mais lúcido da sua própria consciência, num nível acima de Jesus? Existe. Existe. Jesus é um grande mestre aqui da Terra. existe. O universo é muito grande. Ele tem um grande mérito, mas um grande mestre. Mas ele não é o único e ele não é o maior. O universo é muito grande. Claro. Ele veio passar o que ele necessitava para o planeta. Mas o universo é muito mais rico e muito maior. E ele sabe, ele tem a humildade total disso. Não é? Mas existe. O mundo é muito grande. Quando a gente fala de mundo, eu falo de muitos, muitos paralelos, muitas dimensões, muitos universos, galáxias. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Sim. Vai ter a oportunidade de falar com o senhor de novo, né? Ah, vai, porque para mim isso foi muito rápido. Eu gosto disso aí, isso eu podia fazer umas 7 horas. Estou falando aqui, um papo gostoso desse. Ah, graças a Deus. Se quiser, eu estou disponível. Vamos fazer sim. Eu vou. Diga. O senhor, obviamente, muito mais que eu, conhece todas as suas andanças, todas as horas que o senhor se debruçou em cima do conhecimento e sabe da sua perícia. Cada um tem, o músico tem a perícia nesse ramo e o pintor em outro. Sim. O senhor conhecendo a sua, que eu não conheço, mas conhecendo a sua, e se o senhor estivesse no meu lugar, para tirar o que é mais útil de tudo isso que o senhor já viveu em poucos minutos, que pergunta o senhor faria a si próprio? Oi, que moço mais esperto. Que pergunta eu faria? É. Olha, porque isso. Eu não vou perguntar de pintura para um músico, mas eu não sei aonde o senhor existe dentro desse mundo infinito de possibilidades, aonde se debruçou e passou muito tempo e é perito, pode-se dizer assim, mais sabedor daquele assunto. O senhor conquistou uma visão mais simples daquela situação. Olha, meu filho, eu perguntaria o seguinte, o que podemos fazer para cada vez mais evoluirmos? Eu te responderia o seguinte, sermos nós mesmos, entendemos que tudo que somos está correto, que não há por que brigar consigo, por que se culpar, por que se cobrar tanto. Eu sou o que sou. Todos nós somos viajantes das estrelas. Estamos sempre aprendendo muito. Indo para lá, vindo para cá nessa eternidade da vida, que é rica demais. Não há momento errado de nada que fazemos. Para cada vez evoluirmos mais, é só abrirmos o nosso coração para o nosso Deus interior, que se conecta com todo o universo. Louvado seja. Então, Pai Joaquim, passa uma mensagem final. Nossa, olha. Nós estudamos o Senhor. O que o Senhor acha mais importante levar no coração? Olha, meu filho, o que eu acho uma das coisas mais importantes para vocês levar é a presença do bem, a paz mesmo. É de ficar nessa paz interior e ficar nesse bem consigo, observando aquilo que você sente, aquilo que você acredita, aquilo que você é. Não ficar olhando o vizinho, o irmão, que você acha que é mais evoluindo, o guia. Não, não, não. Você é seu mestre. Você pode aprender com o que está fora, mas entenda, só você vai te levar para o mais alto nível de conhecimento e de evolução do universo. Ninguém mais. Então se permita cair, levantar, aprender, porque é nisso que você vai ter a humildade de ver a realidade do que você é. E sempre se apoie, porque quando você se apoia, você está apoiando Deus. Um grande luz para vocês. Graças a Deus. O que podemos fazer para cada vez mais evoluirmos? Eu te responderia o seguinte, sermos nós mesmos, entendemos que tudo que somos está correto, que não há por que brigar consigo,